Então, olá, boa noite. Sintoniza exatamente a radar, faz você muito bem. Viriato 25, a nova Toca do Lobo, está na radar de segunda a sexta-feira, o que acaba por dar também terça a sábado, entre as 23 e a 1 da manhã. Hi, how you doing?

up to your window. The day calls in billows. It's echoing moonlight on to the blue nightmare of your heart. In cozy red rainbow, it's shaking off halos and the memory of our sacred so-and-so. Dentro, Viriato 25 na radar, sons das boas-vindas com LCD Sound System e TV on the Radio. Neste caso, dois temas para Dear Science, Halfway Home, um dos habituais nas rotações de próprio radar. E este que é a clara escolha de Viriato 25, Family Tree. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirolinhas na Radar, esta é uma semana atípica, já que ontem tivemos aquilo que nós antigamente chamávamos um registro magnético, mas que afinal agora será sempre um RD em vez de um RM, um registro digital, para tapar uma nossa breve ausência. Não fazia sentido inaugurar a uma terça uma série nova de tirolinhas ou uma série de novas repetições. Voltamos mais daqui a pouco às 23h30. À história e a alguns dos episódios da história da minha máquina de escrever. Às 23h45 há também Colher de Blues. Oh, mama, ain't no time to fall to pieces. He has arrived. There by the grace of God go I. Don't know what they mean. I don't know what they mean. And I say, I

Há uma pequena cicatriz nesse sítio, mas a operação foi um êxito e a peça, desde então, tem-se aguentado. A História da Minha Máquina de Escrever é um livro de Paul Auster com ilustrações de Sam Messer, tradução para português de José Vieira de Lima, primeira edição portuguesa, julho de 2006, Asa Editores. Semana ligeiramente atípica em Viriato 25, daí recuperarmos o tópico da semana anterior, a História da Minha Máquina de Escrever, se bem que desta vez e apenas em quatro inserções, utilizando de uma maneira mais variada as nove inserções de que dispomos. Tirolinhas é uma rubrica habitual de Ana Cristina Ferrão para Viriato 25 e para Radar, por aqui à volta das 23h30. É tempo de abrir a agenda dos nossos New Cuts. Desta vez com um novo nome português, os Walkini. Quatro temas num CD demo de genérico Chameleon. Yeah. noite dentro da Nova Zogo, Toca do Ovo, na antena da Radar 97.8 MHz, Rádio Difusão, emissão online, radarlisboa.fm. Foi rápida a inscrição dos New Cuts, desta vez nome nacional, Walkini, EP demo de autor Chameleon, foi o tema Dream. Daqui a pouco a colher de blues. E por agora Kings of Leon, do último Only by the Night. down. I ain't chasing nobody down. I ain't leaving my hometown. Está a colher de blues habitual por aqui, 23h45 na emissão de Viriato 25, a nova Toca do Lobo em plena noite, Radar. Como a semana é atípica, já que a começámos para nós verdadeiramente hoje, ontem era uma emissão de recurso, a colher de blues não traz novidades, traz antes a reposição de uma das novidades com que utilizamos a colher de blues há uma semana e meia atrás. Sim, sei que esteve. This song really about nothing, you know. That's exactly what it's about, kind of nothing. I can't lose what I never had, and you can't take. Cause I started out with nothing and I still got most of it left. When I'm down, I just get up. When I'm down, well, I stand up. Been down many times, well, you know it's true. I haven't had a red dime. C-Sextive, título tema para o álbum e título abertura também para o álbum Started Out With Nothing and Still Got Most of It Left para a colher de blues desta semana. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Já muito pertinho da meia-noite, grosso modo 7 minutos até lá, não há descanso para os New Cuts. A Fine Frenzy. Da primeira das duas horas de Viriato 25 na Operação Noite Dentro Radar, é a ligação das noites de terça para quarta. Viriato 25, novo New Cut. Desesperado. Mais um New Cut, A Fine Frenzy, dois títulos para o álbum One Cell in the Sea. Temos o nome para que se vá fixando a fine frenzy. É meia-noite. O punk inspirou-os e desde 2005 não tem parado de surpreender. Ela canta e toca guitarra e ele é baterista. Blood Red Shoes, 20 de novembro, ao vivo no Santiago Alquimista. Uma das bandas mais faladas dos últimos anos em Inglaterra, estreia-se em Portugal e apresenta o primeiro álbum Box of Secrets. Blood Red Shoes, Santiago Alquimista, 20 de novembro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Radar, a rádio oficial. Em termos radiofónicos, está em boas mãos, sem sumiça, Radar. Se calhar devemos ter dito bons ouvidos, quem sabe. Antena Radar, lá bem em cima, 97.8 MHz Rádio Difusão. Com emissão online www.radarlisboa.fm, com toda a informação ou quase toda sobre Radar no blog blogradar.blogspot.com. Por aqui entramos na hora complementar de Viriato 25, no que diz respeito à edição terça para quarta-feira. Convosco, portanto, até à uma da manhã. Bem-vindos. Sexy sailor, you broke the rules. sailor. Oh, how did you know? You give everything you own just to sit at the table. Sons do arranque da hora complementar de Viriato 25 por aqui na Radar. Temas do histórico White Album dos Beatles em recuperação e em jeito de tributo. A primeira a rodar foi para Paul Weller com Sexy Sadie. Depois é a contribuição de Eugene McGuinness com Mega Blues. I'm lonely. Wanna die? Yes, I'm lonely. Wanna die? If I ain't dead already, girl, you know the reason why. In the Sadie Your Blues por Paul Weller e também Eugene McGuinness, as iniciais de Viriato 25, dois títulos na segunda parte do tributo ao White Album dos Beatles. Segunda hora de Viriato 25 em plena radar, a contemplar ainda uma inserção mais de Boomerang, lá perto da meia-noite e meia, e depois, na ponta da língua, já muito perto do final da emissão de hoje, Until Dawn, Lani. Soltas bem leves, segunda hora de feriado 25 de noite dentro do radar, passagem de terça para quarta-feira. Já ouviram certamente falar do Super Bock em Stock, mais um conceito dentro do Super Bock, desta vez a acontecer a 13 e 4 de dezembro, 4 salas de Lisboa, o São Jorge, Tivoli, Teatro Variedades e Cabaré Maxime. Nomes tão variados como Santa Gold, The Walkman, Jack Rose, José James, Lee, Marcelo Camelo, Norberto Lobo, K.

Esta semana, o álbum de família apresenta o primeiro registro dos This Mortal Coil. It Will End in Tears, de 1984, marca a primeira colaboração de várias bandas da editora 4AD. Os This Mortal Coil são uma peça fundamental para percebermos aquilo que se passou a designar como o som 4AD, quase um estilo próprio e que marcou para sempre a segunda metade dos anos 80. It Will End in Tears é o álbum de família desta semana na Radar. Álbum de família com Tiago Castro, primeira audição inteira na quarta-feira próxima e às 14 horas, This Mortal Coil. Feriado 25, a hora entre a meia-noite e a uma, e até lá que estaremos convosco, pontinho da Antena Radar 97.8, MHz, álbum de família esta semana, na nova série, This Mortal Coil, It Will End in Tears, a primeira passagem já foi, agora escapou-nos o título, mas também recuperamos rapidamente, Kangaroo, e depois uma das performances vocais notáveis presentes neste álbum de Elizabeth Fraser, neste caso, para um tema também inesquecível do songbook de Roy Harper, Another Day. You

drifting through, chipping away to remember days with you is the blue, shining light is the blue, bring me back is the blue. Garden Room de 2006 é já penúltimo álbum na carreira discográfica dos Caláxico. O novo, pela amostra que temos e que temos rodado por aqui, é bem diferente, mas de qualquer modo há um sinal claro neste já ligeiramente velho álbum, aqui a recuperar-se com Roca, Danza della Muerte, de direções diferentes. Para trás ouvimos Cruel, Yours and Mine, o inesquecível Bisbee Blue, agora sim Roca, Danza della Muerte, Caláxico. Garden Green, recuperações para o Boomerang com esta Roca, Danza della Muerte, e para finalizar, Nom de Plume. É Boomerang, mais uma das rubricas de Viriado 25. Uma outra a acontecer já perto do final da emissão é Na Ponta da Língua. Noite dentro do radar. C'est la porte de Saint-Louis qui écrit. Reviens, Louis Picard. live in a sort of chair. Le sang se répense les pages. Il écrit ses dernières lignes. Il s'endort. Where you really are. Gone. together and we spin alone. Do this, I don't know how to get through. It's alright, it's alright. I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. It's alright, it's alright. Final de feriado, 25 de noite, dentro na Radar, edição terça para quarta, tal qual um pequeno programa de variedades. Be your inspirator, be your precious suit. Mas variedades para gente com ouvido, Aqualung, Precious Suit, Royce and Murphy, Movie Star. Sugar daddy, fall. Royce and Murphy. Moby com Oh Yeah. São praticamente as últimas soltas de Feriado 25, quase encostar à 1 da manhã, edição terça para quarta na Antena Radar. Falta na ponta da língua. Up, black, striped and damasked, like the chasuble at a funeral mass, the skunk's tail paraded the skunk. Night after night, I expected her like a visitor. The refrigerator whinnied into silence. My desk light softened beyond the veranda. Small oranges loomed in the orange tree. I began to be tense as a voyeur. After 11 years, I was composing love letters again, broaching the word wife like a stored cask, as if its slender vowel had mutated into the night earth and air of California. The beautiful, useless tang of eucalyptus spelt your absence. The aftermath of a mouthful of wine was like inhaling you off a cold pillow. And there she was, the intent and glamorous, ordinary, mysterious skunk, mythologized, demythologized, snuffing the boards 5 feet beyond me. It all came back to me last night, stirred by the soot fall of your things at bedtime, your head down, tail up, hunt in a bottom drawer for the black plunge line nightdress. That the science of cartography is limited, and not simply by the fact that this shading of forest cannot show the fragrance of balsam, the gloom of cypresses, is what I wish to prove. When you and I were first in love, we drove to the borders of Connacht and entered a wood there. Look down, you said, this was once a famine road. I looked down at ivy and the scutch grass rough cast stone had disappeared into. As you told me, in the second winter of their ordeal, in 1847, when the crop had failed twice, relief committees gave the starving Irish such roads to build, and where they died, there the road ended, and ends still. And when I take down the map of this island, it is never so. I can say, here is the masterful, the apt rendering of the spherical as flat, nor an ingenious design which persuades a curve into a plane. But to tell myself again,